ficou sem binho no depósito da gasolina. Continuo a pé. Quando vê uma farmácia com reclamo daqueles luminosos antigos. Farmácia escrito com PH. E ele, foda-se. Mas isto é farmácia, caralho. Tocou a campainha, vem o farmacêutico às 4 da matina, fodido. Diga lá, amigo, o que é que é? Desculpe, mas isto é farmácia ou farmácia? Olha, puta que o pariu! Foda-se. Olha, está tão mal escrito, caralho.